Paz interior, paz interior, paz interior. Mas eu corro atrás, pois nunca é demais. Respeito é respeito, isso é sempre o melhor. Lição de vida que é RZO. Palavra de irmão pra você, então segura. Eu sempre me lembrei, não desconsiderei. Sempre vou me lembrar, vários manos em um lugar. Tipo lá no morro, no inverno, tudo em volta da fogueira para esquentar. Ideia para trocar, e se os manos do BO cheiram cola, cheiram pó. Só dinheiro sempre arruma, são as neuroses. São vários 5, 7 espiantos na madruga. Às vezes dá bom sorte, às vezes o azar. É assim que é, de pé, com fé. Eu sempre respeitei ladrão, cada um na sua função. Mesmo assim, vários manos já se foram. Tudo mudou, tô legal, dessa p*** não dá pé. Sonhar é muito bom, não paga não nenhum tostão. Lembrar de bons momentos, vários manos, sangue bom. É pena que morreram cedo, já sabe o segredo. Procure a sua, por favor. Paz interior. Eu vou atrás, nunca é demais, é assim que se faz, vai que vai. Seja de paz, malandragem, malandragem. A maior malandragem do mundo é viver. Eu corro atrás, nunca é demais, é assim que se faz, vai que vai. Seja de paz, malandragem, malandragem. A maior malandragem do mundo é. É, e esse país tá uma merda e nós somos todos prisioneiros. Não se vive, crianças fumam crack na maior. Na rua a polícia dá o show assim. Tapa na cara, borrachadas com cassete. Sabemos que Deus existe e que nos assiste. Triste, o filho de Deus filmou, então o mundo inteiro assiste. E se assusta com cenas que provocam choque. Não provoca choque em nós que conhecemos. Chega mais mano velho por aqui, RZO. Não digo que é melhor, muito menos que é pior. Pior é o ex-prefeito que já se aproveitou dessa crise brasileira e um negro comprou. E os dois ganharam um dinheiro grande. Mas se sujar é o negrão que vai ter que responder. Peço meu senhor que ilumine por favor. E a todos os irmãos de cor, assim paz interior. Eu vou atrás, nunca é demais, é assim que se faz. Vai que vai, seja de paz. Malandragem, malandragem. A maior malandragem do mundo é viver. Eu corro atrás, nunca é demais, é assim que se faz. Vai que vai, seja de paz. Malandragem, malandragem. A maior malandragem do mundo é viver. Eu vou ver televisão, é sempre assim a mesma merda. Vontade de ir pro crime, mas família é o que define. Eu vejo os atores, todos eles muito bem de grana. Sempre falando que o Brasil vai melhorar e tal. Sempre tudo igual, hey. Sempre o mesmo filme. Programa de domingo é uma merda enjoativa. Não me ligo, não assisto, cultura não é isso. Isso pra mim é o sistema querendo nos dominar. É tudo comédia, lance do sistema. E assim fica na mesma desinformação geral. Demorou, temos que nos compor. E em nome do Senhor resgatar nosso valor. Nunca é demais mostrar cada um seu valor. Valorizando você, você vai aonde for. Cê vai, eu também vou. Deixa atrás o que passou. Aqui tem início. Paz interior. Eu vou atrás, nunca é demais. É assim que se faz. Vai que vai. Seja de paz, malandragem. Malandragem. A maior malandragem do mundo é viver. Eu vou atrás, nunca é demais. É assim que se faz. Vai que vai. Seja de paz, malandragem. Malandragem. Eu quero ouvir de fato. Um, dois, três, quatro. Paz interior tem seu valor. Então seja como for, é de certo que vou. Que bom. Eu vou procurar. Sei que vou me encontrar. Vou atrás, não é demais, é assim que se faz. Tudo muda quando o negro vai a lutar. É tudo responsável. Sei que um proceder ajuda. Malandragem, maior do mundo é viver. É por isso que eu vou atrás, não é demais, é assim que se faz. Vai que vai, seja de paz. Malandragem, malandragem. A maior malandragem do mundo é viver. Eu corro atrás, nunca é demais. paz. E assim que se faz, vai que vai. Seja de paz, malandragem, malandragem. E a maior malandragem do mundo é viver. Malucos.